Recebo aqui no estúdio o Rogério Cius, ele que é diretor da Unicam, União Iguaçuense de Apoio a Pessoas com Câncer. Bom dia. Bom dia. Satisfação recebê-lo aqui. Vamos falar a respeito dessa entidade, a Unicam, que é uma organização da sociedade civil presente aqui na cidade, sem fins lucrativos? Sim, a finalidade dela é sem fins lucrativos econômicos, né, que diz a legislação, né, que essa é a nossa finalidade. É de direito privado, uma associação privada, mas sem fins econômicos nem lucrativos. E quais são os serviços oferecidos pela Unicam, né, em apoio a pessoas com câncer aqui no nosso município? Além da... Nós temos um atendimento ao paciente e ao familiar, né, que são acompanhamentos, fornecimento de alguns materiais, como alimentação, uma alimentação especial, né, que é a nossa maior demanda. Que hoje o paciente, enquanto ele está internado, ele tem todo o suporte ali do que o tratamento em si contempla, né? Mas no momento que o paciente ele recebe alta, e principalmente aqueles que estão fazendo quimioterapia, radioterapia, eles necessitam de uma suplementação em alguns casos, né, que são de os mais graves, que usam através da sonda, eles necessitam de uma alimentação especial que o Estado não contempla em nenhuma esfera, nem municipal, nem estadual, nem federal, né? E essa alimentação, ela é uma alimentação que o indivíduo ali, o ser humano, ele precisa para sobreviver, né? Então, nós fornecemos essa alimentação gratuitamente a todos os pacientes que nós atendemos, né? Que é um dos serviços considerado um dos mais importantes, porque está ligado diretamente à vida, né, ali do paciente. O outro é o serviço de casa apoio, né? Nós temos uma parceria com a Costa Cavalcante já desde 2014, onde nós administramos a Casa Apoio, que fica situada ali na Vila, né, na Avenida Gramado 749. É um serviço para os pacientes que vêm de outras cidades, né? Que a oncologia aqui em Foz do Iguaçu, que fica no Costa, é referência na nona regional, né? Então, os pacientes, eles vêm fazer tratamento aqui em Foz, os pacientes de outras cidades, onde tem a Casa Apoio, ali onde oferece alimentação, hospedagem, né, para aqueles que precisam ficar durante a semana, né, eles ficam ali hospedados na Casa Apoio, que funciona nesse período de hospedagem 24 horas, né, eles recebem tudo lá, né, alimentação, o suporte psicológico, acompanhamento da área jurídica, porque tem casos que precisam, né, e tudo que o paciente necessita, a gente oferece lá para ele. E no caso, a Unicam, né, que está funcionando ali nas imediações, né, você até me dizia, né, esse endereço está vindo da Gramado, ele fica a uma quadra do Hospital Costa Cavalcante. A entidade já funciona há 8 anos? Sim, agora em outubro próximo a gente completa 8 anos de existência, né? Vai fazer 8 anos já de realizando trabalho aqui na comunidade, aqui de Foz do Iguaçu, né, e em outubro completamos 8 anos já. E como é que vocês fazem para manter esses serviços oferecidos? Porque, pelo que você falou aqui, é uma casa, apoio, também tem questão de alimentação, que você citou, são serviços que têm um custo. Muitas vezes não é um custo baixo. Como é que vocês fazem para manter todo esse serviço? Isso. A casa apoio, ela pertence à Fundação Itaguapi, que administra o hospital. Então, ela foi cedida para a Unicam, né? E todos os serviços são administrados por nós, arcamos com todas as despesas, né, da casa. Funcionário, alimentação, tudo, né? Então isso é mantido com a ajuda da população. Nós temos uma central de captação de recursos, né, que liga, pedindo às pessoas, né, que nos ajude, né, a manter esse trabalho. Então é com as doações das pessoas, de algumas empresas, né? Tem pessoas que doam, né, os alimentos, doam os suplementos, né? Tem algumas pessoas que já fizeram boas doações para nós, que nos ajuda a manter esse atendimento e dar continuidade. Pois é, eu conheço justamente a Unicam, né, não só por passar ali nas proximidades, muitas vezes, mas também por esses contatos telefônicos que são feitos. O dinheiro arrecadado, enfim, isso acaba sendo suficiente para manter ou vocês estão sendo sempre precisando aí de novas campanhas para até manter o volume necessário? Nós fazemos algumas campanhas durante o ano, né, para suprir a demanda, né, porque o número de pacientes que necessitam de suplemento, que não tem condição de comprar, está aumentando, né. Infelizmente, o número de a cada mês são mais de 60 novos casos, né, da descoberta do câncer aqui em Foz do Iguaçu, da nossa região, né? Então, todos os meses esse número aumenta e nós vamos sempre colocando aqueles numa fila de espera, né, para começar a atender. Então, a gente realiza 2-3 vezes ao ano campanhas extras ali para ajudar a equilibrar as contas. E até vamos citar aqui, porque como é que a pessoa pode fazer para colaborar? A partir de que valores também a pessoa pode colaborar? Como é que funciona isso? A pessoa colabora conforme ela pode, né? A quantia é ela que determina quanto pode ajudar. Mas também tem a questão de muitas pessoas que preferem doar o próprio suplemento, né? É uma suplementação já pronta, né? Que a gente fornece, que é da industrializada, né? Então, tem pessoas que vão até a farmácia, que nós temos uma parceria que fica aqui no centro, que é a Dimas Farma. As pessoas vão lá, compram o suplemento, entregam lá um suplemento, fazem a doação. Nós não recebemos só em dinheiro, né? A pessoa que quiser doar um valor mensal, a pessoa que define o valor. Mas ela doa conforme queira, né? Ou é em dinheiro, ou é o próprio suplemento. É a pessoa que determina. A gente deixa isso bem livre, né? O importante é a pessoa colaborar, né? Não importa de que forma que seja. E a pessoa que quer conhecer também o trabalho da Unicam, ela pode ir em algum momento visitar ali a sede da entidade? Sim, a gente fica aberto das 8 às 17, né? A Casa Apoio, ela fica aberta 24 horas de segunda a sexta, né? E fica ali situada, ali na Avenida Gramado, 749, do ladinho do Costa Cavalcante ali. A gente está lá aberto, à disposição, quem quiser conhecer, fique à vontade. Portanto, Unicam, União Iguaçuense de Apoio a Pessoas com Câncer. Algum telefone para contato? Nós temos o telefone 3026-1400, né? Que é o nosso telefone. 3026-1400, telefone da Unicam. Eu conversei aqui com o Rogério Cius, ele que é diretor dessa instituição aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Muito obrigado pela participação e sucesso aí, né, na continuidade de todos esses trabalhos e serviços oferecidos aos moradores de Foz e região. Eu que agradeço o espaço aí. Obrigado.